359, mantenha escuta e aguarde cópia. Mantenha escuta. Solo 86312, no través da 62, eu poderia prosseguir? Câmara, solo. Solo Ocean 6312, parado no, através da ponte 62. Precisa continuar o táxi para a ponte de estrada 22. 312, ingressa Alfa até a ponte de estrada Golf. Quando lá, via Juliette, Alfa até a ponte de estrada Golf na 28. Quando lá, Torrinho no 8, décima 95, ajuste agora no 016. Tem gente para livre táxi via Juliette, Alfa e Golf, é o ponto zero da 28. Quando lá, torre 1895, transponder 1016. Corrigindo, o ajuste é 1016. Solo, chama a 3 do nono, após passagem da companhia, pode prosseguir. É 311, vai manter a posição, como que o gate previsto 01, vai aguardar em aeronave da ação em contato. Aguardar. Portanto, é 304 na escuta? Afirmativo. Aguarda o pressionamento, por gentileza. Acionou o motor, outra 3304. Gente. Então, 3063, eu vou dar para o puxo número 2, setor. Na escuta? Prossiga, 3304. Confirmando, quem foi que deu essa informação pro senhor que não podia ser feito pushback com a cauda pra Índia? Da nossa manutenção, tá fazendo pushback. Ciente. Informo que a sua manutenção encontra-se equivocada. O pushback foi, sempre foi feito com a cauda pra Índia, justamente para que o acionamento da aeronave não seja na direção do portão de entrada. Tem uma guarita da Infraero, aproximadamente uns 100 metros da sua retaguarda, que é influenciada pelo acionamento dos motores. Então, o pushback, quando a pista é a 28, sempre foi feito com a cauda da aeronave pela Índia. Então, eu solicito que o senhor dê um debriefing com o pessoal da companhia para que o mecânico não cometa esse erro novamente, porque isso influencia na operação do aeródromo, ok? Sem problema, o 3304 a gente vai passar aqui, mas a gente também fica refém aí da situação do mecânico. Obrigado pela informação. Com certeza, o senhor com certeza não tem a culpa pelo fato, tanto quanto nós também não temos. Então, quando pronto, chame o táxi, o 3304. Obrigado, 3304. Salvador, posição 63, pode prosseguir? É 319 no seu portão 01, está bloqueado ali pela aeronave da TAM, devido ao pushback errado. E espera a aeronave iniciar o táxi e após que a aeronave liberar o setor, vai prosseguir para o 01. Ah, positivo, depois da passagem do táxi. Obrigado, positivo. 3304, passa para o táxi, tem 1 no 5, 4, 3 e 40, até na Ribeirão. autorizado o táxi via Juliette Alfa até o Consulado da Golf, 1895 Torre, 18.6 o ajuste. Correção, 10.16. 10.16 o ajuste, 1906. Gente, Juliette Alfa, Consulado da 28.16, o Tantra 3304. É 311, após a passagem do tráfego da TAM, via Juliette, ingresso, portão 01. Olha o TAM, está pro 1, 311. Solo já tem um copo do TRAN 3859, Curitiba? 3859, Salvador, Curitiba, prepara a Arbor Elefa e aguarda um minuto. Arbor Elefa. Tu mantém 2.500 pés até... Mantém a proa até 2.500 pés após curva direita. O Ocho 6312. Trip 5221, autorizado, Vitória da Conquista, no nível 200, circulando na pista 28. Após decolagem, primeira curva esquerda, na subida Elefa 1. Voa Elefa, após direto, posição offload, e segue Vitória da Conquista. Aciona 5447 e o controle 119.8. 5447 é o código e o controle 119.8. 5447. G63, está livre, você pode aprontar? Contato com o pessoal do Solo e a cauda fica na Taxway Índia, a Taxway que dá acesso ao ponto de espera da 10, ok? sua loja tem autorização 3259. Afirmativo, autorizado para Curitiba no nível 360, decolando da pista 28, com primeira curva à esquerda na subida Elefa 1, intercepta pelo Zulu 21 até Confins e segue conforme a rota do plano. Aciona 5445 e o controle 119, decimal 8. 360 para Zulu 21, da corda 28, curva esquerda Elefa 1, 5445, controle 119, 8. Então, 3859. Para o pushback, acionamento no 2, no 3. 3859, correto. Após a aeronave da companhia iniciar o táxi, vai passar a retaguarda, quando era equipe de sol, inicia o push. Sim, após a aeronave da companhia e vai retaguarda autorizada, 3859. Salvador, Dan 3663, para o táxi, VOB 180, 4 horas e 10 de autonomia, alternando com fim. Dan 3663, equipe de táxi, parte principal, Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 118, decimal 95. Ajuste no 0 no meio, bom voo. Ok, autorizado o táxi, via Juliette Alfa para 28, 10 no meio, lá chama a torre da 3663, um bom dia, vou ficar pela. Obrigado, homem. Trip 5221, para o pushback de acionamento. Trip 5221, contendo que contato 3859 com 173, 4 horas e meia, Porto Alegre. Livre táxi, meu pai de principal, Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste agora no 0 no 6, bom voo. Bom, no 0 no 6, livre táxi, Juliette Alfa, 1289, 3859, boa. TP5221 para o táxi, 33 a bordo, Salvador e alternativa. 4 horas e meia de autonomia. Felipe 5221, vai dar passagem em aeronave da SAM, que está iniciando o táxi de Alfa. Após prossegue Kilo e Alfa, ponto de espera 28, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste agora no 0 no 6, bom voo. Sou guarda do aeronave da SAM pela Alfa, Kilo Alfa, 895. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, um bom dia, Tan 3663, ponto de espera da 28. Tan 3663, reporte no ponto de espera. Já estamos no ponto de espera, Tan 3663. Tan 3663, a linha decola separada? Afirmativo. Autorizado um alinhar e decolar pista 28, vento 230 graus, 07 nós, atente à restrição. Qual restrição? Manter proa até 2.500 pés. Ok, não havia sido informado disso até 3.000. Só para informação, mantém a proa até 2.500 até 3.000. Afirmo, mantém proa até 2.500 pés. Ok, não havia sido informado isso durante a COP no momento até 3.000. 2.100 grau 07 nós. Ok, confirme livre decolagem? Afirmo. Ok, livre decolagem da 28, mantém a proa até 2.500 pés, da 3663. Torre Salvador, bom dia, Azul 4450 na final, estabilizado. Azul 4450, continua aproximação, bate pista livre, ajuste na 0 no 6. Guardando pista livre na 0 no 6, informa que não recebeu informação do ILS. Caixa Azul 4450, cheque trem, livre pouso, pista 28, vento 220, grana 08, nós. Livre pouso, 4450. 3-1-1, prossiga. 33, chama o controle em 119 do 8. 7, até 360. Nível 360, decola da pista 28. Após decolagem, primeira curva à esquerda na subida da El Leda Motiva. Aciona 5472 e o controle 119-8. Positivo. É, só confia depois na sequência. O que a senhora tem na plano de voo aí? Tem Guarulhos? Aqui pra gente tá Apezulu 10, bridge, Apezulu no meio até Belo Horizonte, após direto trivi, com a rota no nível 360, Guarulhos. Hoje então, é o que confere. Guarulhos 360, pista 28, curva esquerda, da Eola e da Mótima. 5472 transponder, 198 controle, final 6-3-1-1. Mas 3-1-1 confirmando apenas o código, 5472, confiado. 5472, afirmativo. Correto, chama pronto para o estacionamento. Chama. Ponte Espera, 28 pronto. São 3859, mantém o ponto de espera? Mantém, 3859. Salvador, gol no 630, 2 milhas e meia do 364. Gol no 630, bom dia, continue a aproximação, bote pista livre, ajuste no 0 no 6. Exato, 630. Azul 4450, sol 36, libera a direita, mantém a gente da Alfa e chame o sol ali 1219. Pela esquerda, 219, 4450. Solo, Salvador, bom dia, Azul 4450, Libra. Azul 4450, bom dia, táxi Alfa, Juliette, peguete 09. Alfa, Juliette, 09, Azul 4450. Então, 3859, está ciente da restrição? Manter pro até 2500 pés? Sabendo agora. 3859, mantém a proa até 2500 pés. Afirmo. Tá, 3859 ali, hein? Mantém a pisteira 28. Ali mantém 2859. Uno 630, solo 39, libera a esquerda, mantenha antes da alfa, fechando o solo 121-9. Esquerda, mantenha antes da alfa 219, 1630. Solo Salvador, bom dia, 1630, libera a alfa. Voo no 630, ingressa Alfa Juliette, piquete 08. Alfa Juliette 08, voo 630. Ground American 238. American 238, go ahead. Yes ma'am, we'll be ready to push and start 5 minutes or less, we're in Miami. American 238, clear to Miami, flight level 360 via upper Zulu 20. After call your flight plan room, take off running 28. After take off right turn on Momo Departure, Mike Oscar, Mike Oscar, and Flop Transition. Fox, Lima, Oscar, Charlie, and Kilo. Scout code 5502 and Salvador Departure 119.8. Confirm runway 28. Affirmative. Okay, we're cleared to Miami, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, climb to 360, right turn, Momo. For Momo Departure, Flock Transition, Flock 5502, Departure Frequency 119 at destination. American 238, correct, call right for push and startup. Thank you. Mantém 2500 pés, trip 521. Vamos. Sim. 311, pega o final, vem. 270 graus, 0 menos. Tem coordenada para a pista 0-0, 6311, com controle? Chanel 6311, já copiou? Já copiado, sim, só gostaria de saber se é possível para a pista 10. Sim, aguarde coordenação, Chanel 6311. Tana 3859, decolar 242, chama o controle 119-8. 198, boa. Xené 6310, não escuta? 6311? 6311. Vento 250 graus, 07 nós. Deseja decolagem da 10? Se eu consigo, eu gostaria. Gente, aguarde coordenação, o Xené 6309. Ground American 238. Go ahead. What is our initial climb altitude? 3522. 2,000 feet. 2,500 feet. 2,500 feet, American 23. Affirmative, you maintain heading on 2,500 feet after left correction, right turn. Okay, after right turn, climb to 2,500 feet, American 23. Trip 5221, no decolado às 45, mantenha pro até 2500 pés, chame controle em 119 decimal 8. Mantendo a restrição, chamarei 1898521, boa. Ground American 238 is ready to push the start gate 1-1. Better stand by to push American 238. Roger. Torre Salvador, muito bom dia, o trip 5414. 1-4, bom dia, cheque trem. Informará baixado e travado 5-4-4. Entendi. É 07, prossiga. A 07, autorizado Natal, do nível 150, decolando na pista 28, após decolagem, primeira curva direita, na subida Aron, 2640, código, frequência dos canais, de acordo com o briefing na defesa aérea e o controle 19.8. Correto, chama para operação na METAX, o horário 07. Livre, chama táxi, o horário 07. Cheque trem, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 07 nós. Baixou e travou, 5494, livre pouso. Arara 07, nesse pistão. Coordenação com controle, após decolagem, vai manter pro até 2500 pés para iniciar a curva. É, se chama Protax. Ground American 23. American 23, go ahead. Yes, ma'am. How long of a delay can we expect? send two trades, stand by to push, please. Because we need your slot, and I don't have here your slot. We are in coordination with the Recife Center. Call for your company and check, please, if you are have a slot to fly in Salvador. I did not understand that. Say again. America 238, please stand by just 1 minute. We are coordinating your departure with Center Recife because you don't have a slot to depart from Salvador. We are going to see if you need this slot to depart from here. Okay? Just 1 minute, please. Okay, thank you. Alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo e parte 3. 5-4-4, obrigado, bom dia. Usou 4451, prossiga. Última rota. Subida da El Lenda Motiva. É. Puxa na minha 31 no escudo do sol. Na 6311, na escuta do solo? Prossiga, 6311. 6311, coordenação com controle. Foi autorizado a decolagem na pista 28 e após a decolagem eu mantei pro até 2500 pés, devido ao sequenciamento para pouso, ok? Vai fazer isso então, 6311, obrigado. Tá. American 238, coordination to the ground itself. Approved it. Push, call red for taxi. Roger, we are clear to push and call ready for taxi, American 238. Bom dia, gol 1 no 648, baixo travado, afinal. Gol no 648, bom dia, autorizado pouso, pista 28, vento 290 graus, 05 nós. Autorizado pouso, graças. Como que... Seu puxo será com a causa da aeronave para taxa índia, ok? Cuidando com o pessoal aí do... Que vai iniciar o puxo dos mecânicos, esperando colocarem a causa para índia. Ok, autorizado push, cauda para Inter 6311, passar ataque. American 238, taxi. American 238, approved taxi, May April, Julia Alpha, on World Short 1828, Salvador Tower 118.95. Altimeter setting now 1016, have a nice trip. Okay, exit Juliet Alpha, holding point 28, and then over to Tower 118.95, QNH 1016. Have a nice day now, thank you. Parada 07, está autorizado o táxi, você passa na hotel para cruzamento do ano 022. Autorizado o táxi, você passa na taxi e hotel para cruzamento. Taxi GNR 6311, 170 a bordo, 4 horas, alternando Galeão. GNR 6311, vai maneira na American Airlines, após a mesma ingresso. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá, torre em 118, lição 95. Ajuste agora no 06, bom voo. Autorizado, após o América. Bate o Juliette Alfa para a pista 28. Quando lá, monitora. Chama a torre 118, decimal 95, ou já é 6311. Bom dia. Obrigado igualmente, bom voo. Obrigado. Gol 161. Ingressa Alfa, quilo. Aguarda para ingressar principal. Alfa, quilo, aguarda, né, patrão? Carolina 239, text straight ahead. Turn on the second right. Santo Gol no 648. Ingressa Kilo para pátio 3. A sua esquerda, taxiway, e aguardo para ingresso, pátio principal. Paciente, 9642. Alkaline 2, denial continue by your right via Alpha and call me ready on holding control runway 28. Salvador, bom dia, TAM 3896. TAM 3896, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 06. Assistente número 2, aguardando autorização, TAM 3896. Informo o tráfego à frente, 3 milhas, pousando na 10. Possível? Estão na 28. Seu ativo está 3896. Sobe para Natal no nível 130 via Golfo 677. Decola da pista 28 com primeira curva à direita na subida Aron. Aciona 5523 e o controle 199.8, começa no 0. American Line 238, mantém position. Só funcionamento é táxi. Voo no 621, solo 02, agilize manobras, libera a esquerda, mantém a tira alfa, chame o solo 1219. Libera a esquerda, dá passagem ao América e chama o solo 219. Solo China 6319, aqui é da passagem dos dois. Gente, 6319, obrigada. 3896, livre pouso, vento 2, 3, 0, 0, 7, 9. Estou dando passagem, ingresso na Alfa, Kilo, para o pátio 3 e aguardo autorização para ingresso do pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando autorização para entrada do pátio principal. No 648, qual alguém? Ou no 648, ingressa no pátio principal, frigate 04. 04, lá no 648. A 3896, solo 03, libere a esquerda, mantente da alfa, chama o solo 1219. Libere a esquerda, mantente da alfa, chama o solo 1219. 7, torre agora em 1985 para cruzamento, ajuste no 06. Salvador, bom dia, TAM 3296. TAM 3296, bom dia, ingressa Alfa, Kilo, pátio 3 e aguarda para ingresso pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, aguarda para ingresso principal, TAM 3296. Gol no 621, ingresso pátio principal para o 06. Pátio principal para o 06, gol 621. Mantém a posição, Arara. Azul 4451, Lima, confere. Campinas, aguarda cópia. Na Delta. Arara 07, segue Delta Alfa até o ponto de espera da 281, ajuste no 096. Comenta 1-0, seu nome é a critério, chama pronto para ataque. Commodore Tower, good afternoon, Ocean 6, confirming good morning, Ocean 6250, fully established on ILS, landing gear down and lock it. Ocean 6250, clear to land runway 28, wind 210 degrees, 5 knots. Roger, 280, 5 knots, Ocean 6250, clear to land. North Carolina 238, are you aware of the restrictions? Negative. Okay, after takeoff, maintain heading to 2,500 feet. Maintain runway heading to 2,500 feet, and say our initial climb altitude. 360. Okay, climb to 360. Maintain runway heading to 2,500 feet, American 23. American, maintain holding point, runway 28. Okay, we are maintaining holding point, runway 28, American 23. Dael, Leda, Motiva. Aciona 5531, engordando sob controle, mantém proa até 2.500 pés, após iniciar a curva. Controle 119.8, azul 4451. Line 238, line up and wait, runway 28. Line up and wait 28, American 238. Meta 1-0, autorizado o táxi. Após o colagem, manter proa até 2.500 pés. Quando na hotel, chama a torre 1-8-95 para cruzamento. Ajuste agora no 0-6, bom voo. Take it runway by your left, maintain before taxiway alpha and contact ground 121 alpha. Correction, 121 Niner. Roger to the land 1219, maintaining alpha. Ocean 6250. Ocean 6250, continue a taxi via India, gate 02. India to gate 02, Ocean 6250. Papá Romeo Alpha, Juliette Romeo, prossiga. 079. Server takeoff runway 28, American 238. Sou Juliette Romeo, utilizado por seguro no nível 080. Decola da 17 com curva direita na subida Coral. Aciona 5505 e o controle 119.8. Tá próximo, né? 7 Romeo, correto, para ser no meio de destaque, estou em 1-8, décima 9-5, ajuste agora no 0-6, bom voo. Começa 8-2, pronto, cópia Natal. 382, autorizado Natal, no nível 150, via Golf 677, decola da pista 28, após decolagem, mantém pro até 2.500 pés, e inicia a curva A, direita, na subida Aron, após Aracaju, e direto destino, aciona 5525 e o controle 119.8. Bom dia. Xena M3 no 1, frente da restrição. Qual a restrição? Após a decolagem, mantenha proa até 2500 pés. A gente, 63 no 1, mantenha proa de decolagem até cruzar 2500. Essa restrição foi paga no solo, junto com a autorização de tráfego. Não se recorda, não se lembra, confirmei com o solo que foi dada essa restrição. Oh, foi dada assim, senhora. Confundido, desculpa, perdão. Tudo bem, tá desculpado. Romeu Alfa, Juliette Romeu, bom dia, Lívia Senache no táxi. Estou no zero, mantém a ponta de espera. Xana M3, 1-1, autorizado. Decola pista 28, vento 240 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, pista 28, 63, 1-1, obrigado, bom dia. Na subida Aron, transição Aracaju. Aciona 5535 e o controle 119.8. Foi Juliette Romeu, autoriza táxi, reporte na Oscar, um ajuste no 06.